Hoje não é domingo, não é sábado, não é feriado, é só uma terça-feira. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Amém? Glória a Deus. Tamo junto, Xami. Chamo sim, chamei, MC, agora. Deus está aqui, amém? Deus está aqui. Às vezes as pessoas pensam, o segredo do sucesso é exatamente isso. É fazer estar onde Deus quer que você esteja, fazendo o que tem que ser feito. Eu cheguei aqui na igreja, aqui ó, eu tô. A pessoa que mais lê a carta na Globo é o Caio Castro. Eu fui falar dele domingo aqui na igreja, aqui ó, ó, ó. Estou lendo diversas cartinhas. Vamos ler uma delas. Eu não sei, é cartinha de gracinha com o pastor, sabe? Não sei, vamos ver. Pastor Felipe. A pessoa que entregou, hein? Aquela coisa entrega ali, né? Ah, mas é bonitinha a sua carta. Rapidinho, what? É pra mim, pra Deus, não fazendo. Não é bonitinha? Pode continuar fazendo. Uma música, abre aí sua Bíblia comigo. Deixa eu dar um aviso pra vocês. Amanhã, 8 da manhã, tem reunião de oração aqui na igreja. 8 da manhã. Se você quiser passar aqui antes e orar, e depois ir pro trabalho, fica à vontade, fica, tá? 8 da manhã. Oração. Mas não é aquelas orações assim, pastor, como é que é? Você vai chegar aqui 8 da manhã e ficar. Não, aqui é oração de fogo. Oração do poder de Deus, né? Inclusive já chegaram as balas. Quem deu as balas novas aí? Deixa eu ver. Pouca gente, hein? Já chegaram nossas balinhas, você pode ir amanhã 8 da manhã que vai ter balinha para você orar falando com vontade. Sem medo de ser feliz, amém? Vamos juntos. Deixa a sua Bíblia aberta comigo em Marcos, capítulo 17. Um pastor, isso aqui é uma história muito interessante. Vai abrindo aí um pouquinho, só olha para mim aqui. Pode chegar para frente. Deixa você, entendeu? Lá no meu raio dele. Deixa eu contar para vocês. Coloca assim. Hã? Marcos, capítulo 17. Deixa eu contar então. Um pastor. Peraí, gente. Um pastor conhecido meu me contou que uma vez um pregador foi pregar na igreja. E ele falou assim: irmãos, olha, eu vou falar sobre a mentira. Então eu quero que você em casa estude sobre Marcos, capítulo 17. E na semana seguinte eu vou falar sobre mentira, ok? Ok. Ele chegou na igreja e fez exatamente o que eu fiz. Irmãos, vamos pregar. Abra sua Bíblia aí. Quem leu Marcos capítulo 17? Quem já leu Marcos capítulo 17? Levanta a mão assim para ver. Quem já leu? Olha lá, duas pessoas leram lá atrás. Marcos 3, Marcos 17, exatamente. Aí o pastor chegou e disse: então, vamos começar a pregar sobre mentira, porque não existe Marcos 17, né? Dessa mensagem que eu vou pregar hoje, tá? É só pra brincar, gente, tá bom? Vamos aplaudir os irmãos que leram. Você acredita que tem um pastor que fez isso na igreja? E ele pediu pra a igreja dele estudar sobre Marcos no domingo seguinte. Quem estudou? Todo mundo levantou a mão. Ele disse: então vamos lá, agora vamos abrir aqui. Hoje é o culto da mentira. Então a gente vai falar sobre mentira hoje. Mentira, não precisa fazer fundo, não, porque esse tema é sério. Faz tema aí do ratinho pra ver se você consegue. Tem que aquela sério. Que isso? Então, deixa eu pegar aqui. Valeu, Lucão. A mentira que faz parte do nosso dia a dia. Quem aqui nunca mentiu, né? Levanta a mão aí se você não crê mentira. Mentira cada vez mais tem se tornado uma realidade do nosso meio. E cada vez mais a gente está mentindo mais e aprendendo a mentir mais. E a gente está achando que mentira. Sabe o que é pior? É achar que a mentira é algo normal. É achar que a mentira pode fazer parte disso tudo. E exatamente essa estratégia de Satanás desde o início. Você sabia que a queda do homem começa com uma mentira? Gênesis capítulo 3, versículo 1, com certeza tem na Bíblia. Gênesis 3, 1. Olha a tela aqui para mim. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim, versículo 2. Eu cantarei com grande ao meu Deus. Parece até mentira. E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. A serpente está dizendo o quê? Deus mentiu. Mas na verdade, a serpente estava iludida e mentindo. Então tudo começa com a mentira. Antes de eu começar a pregar, eu já quero dizer para você que toda queda, todo fracasso, toda dificuldade que você tem passado, você tem vivido, com certeza começou com uma mentira. Essa sempre foi a estratégia de Satanás. Essa sempre foi o próprio. Não tem jeito, irmão. Se você vasculhar lá no fundo, no fundo, houve uma mentira que ocasionou tudo isso, essa bomba que a gente vive. Como é que eu vou sair dessa? Glória a Deus por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: Jesus é a verdade que liberta. Diga para ele: Jesus está aqui para libertar você. Tudo começa com a mentira. Você quer ver uma coisa? Olha a pesquisa que o americano. Ó, eu anotei aqui, ó. Pesquisa, análise diária da psicóloga americana Bella De Paulo, da Universidade de Virgínia, em Charlottesville. A pesquisa dessa mulher apontou que 2/3 de todas as mentiras graves são cometidos contra nossos cônjuges e familiares. 2/3 de todas as mentiras que a gente conta, poxa, quase tudo, afeta a nossa família. Pasmem, nós estamos mentindo para as pessoas que nós mais amamos e que mais nos amam na terra. Irmão, se todo mundo virar as costas para você, você vai ter uma casa para voltar. Você vai ter uma família que nunca vai abandonar você. E essa mulher fez uma pesquisa de que 2/3 de todas as mentiras que um homem, o ser humano, conta, afeta diretamente o seu cônjuge e sua família. Então você percebe que a estratégia do diabo se repete. Deus criou o homem, e o homem era parte de quê? Da família de quem? Não, gente, o nome de Jesus, repete. O homem era parte da família de quem? De Deus. O homem tinha um relacionamento de filho com Deus. Deus não criou um homem para ter uma religião. Deus não criou um homem para ter um boneco. Deus criou alguém para se relacionar. Percebe que a estratégia de Satanás continua a mesma. O diabo usou a serpente para colocar o homem contra Deus. Então hoje ele faz a mesma coisa. Ele usa o homem para se virar contra aquilo que ele mais ama, que é a sua família. Sem perceber, afeta diretamente o seu homem. Agora, a gente é instruído e ensinado desde pequeno. Você quer uma coisa? Atire a primeira pedra. Vou começar a contar as mentirinhas aqui agora, para você ver. Ó. Quer dizer, mentirinha não, não vou contar mentira não. Vou dizer o que acontece quando a gente... Olha aqui, escuta essa, vê se você já nunca fez isso. Eu vou falar. Quando você era criança, diz pra mim quem nunca olhou pra aquela tia chata e antipática e não sentiu vontade de dizer: tia, teu beijo é nojento. Mas você não pode fazer, você fingiu. expectativa do Natal. Ah, eu nem vou contar, meu Deus, então. Aí tu vai chegar na árvore de Natal e o Bruno é o quê? Um saco de cueca e meia. E você tem que rir, tem que ficar feliz, tem que dizer, obrigado, vó. Morre. Quem nunca fez isso, gente? Mas você não pode fazer, porque você tem que ser ético. Você tem que ficar feliz, a vovó faz todo esforço. Quando é mãe, então, a gente quer dar logo um tchap tchap tchug, né? Eu era moleque, eu achei que ia ganhar um N2000, irmão. Lembra de N2000? Nauru? Calça Bali? Nunca tive, aleluia. Eu tive com meu irmão Gustavo, tinha, aí sobrava a mim. O Nauru que eu usei era do meu irmão mais velho, era todo assim, ó. Sabe? Não sei porquê, como é que as pessoas andavam antigamente, a gente andava de lado, achava bonito, será? Será que era por causa do Romário? Todo mundo queria ser Romário na rua? Aí, velho, pra falar Romário. Natal é, né, aquele docezinho escondido que você rouba e guarda. Hoje está falando. E por causa da lei de silêncio, fica quieto. Não pode falar. Isso aqui é só alguns exemplos de treinamentos de mentiras que, para nós, a gente fala assim: pastor, não é só uma mentirinha, querido. Eu aprendi algo com o pastor Márcio, eu nunca mais esqueci. A gente não cai em pedra grande, a gente tropeça em pedra pequena. Sabe por que às vezes o cara rouba? Porque um dia ele começou mentindo, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisa que nos fez cada vez vai ganhando confiança, e a mentira acaba sendo uma fuga. É rejeitar a vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, a respeito do desvio da humanidade, o apóstolo Paulo diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mentira é transformar a verdade de Deus. É rejeitar a verdade de Deus, transformar isso e criar, mudar, criar uma verdade que nunca existiu e que, na verdade, na maioria das vezes, ela nos consome tanto que a gente já passa até a acreditar que a verdade é uma baita de uma mentira. Alguém já se sentiu assim? Eu já me senti assim, acreditando na minha própria mentira. Alguém já se sentiu assim? Isso. Todo mundo mentiu agora, aleluia. Agora, o que a gente tem que entender hoje? A primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus odeia a mentira. Deus odeia. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 6. Eu quero ler junto com você Provérbios capítulo 6, versículo 16. Versículo 16. Vamos ler comigo bem alto, vamos lá. Há seis coisas que Deus odeia. Sete coisas que ele detesta. Então, peraí, em nome de Jesus, isso aqui se era para pintar na parede da tua casa, porque sabe qual é o povo que mais mente na terra? O crente. Sabe qual é o povo? Eu não sei porquê. O cara era do mundo, vivia tudo. Entrou para a igreja, já começa a ter roupa de crente, para mentir para os outros. É ou não é? É ou não é, gente? Gente, crente tem cara. Você reparou? Crente tem cara. Você vai pro banheiro, você faz cara de crente, ó. Cara de pessoa normal. Olha pra mim. Cara de crente, ó. Indo pro banheiro, ó. Lindo, hein? Tá lindo. Essa música é nova, hein? O cara, crente tem cara, irmão. O que é isso? Quem inventou essa droga, essa praga? Por isso que Deus... Você vai ficar assustado. Eu fui no YouTube... Eu fui no Google, comecei a procurar coisas sobre mentira, temas sobre mentira. Não, pasme. Eu quase não encontrava pregação sobre mentira. Quase você não encontra. Aí você põe assim: pregação sobre vitória. Ah, meu irmão. Pregação sobre conquista. Ah, meu irmão. Pregação sobre mentira. Não tinha. Será que é porque nós estamos mentindo tanto que a gente tem vergonha de falar isso? Bíblia diz, volta lá, volta no versículo 16. Meu Deus do céu, nós temos que ler isso aqui alto. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, cabeção. Diga para ele assim, cabeção, presta atenção no que Deus vai te falar agora. Leia alto para ele, diga assim, meu irmão. Tem seis coisas que Deus odeia. E a sétima ele detesta. Vamos ler as seis coisas, vamos lá. Olhar altivo. Sabe o que é olhar altivo, né? Aquela pessoa que... Há pouco tempo atrás, teve uma menina muito conhecida no meio secular. Irmão, olha como é que a coisa vem disfarçada de uma coisa legal. Mas é altivo, é altivez, é orgulho. E aí a gente acha, acaba achando essa casa que a gente acha legal. Uma menina que quase ninguém conhece, canta uma música, prepara. É, né? É? Então, a Anitta foi e fez tudo, né? Virou quase o Michael Jackson agora, na outra vez. Ela com a cara, o cabelo, bigode, barba, nariz, tudo. Aí eu não tenho nada contra a menina, acho que ela é uma menina simpática, acho que vai dar certo, porque ela tem carisma. Mas ela tá forçando tanto carisma, que ela falou uma coisa que eu falei assim, gente, que coisa perigosa que ela fez. Ela falou assim, Faustão, ainda me falou, eu botei esse nariz de gente rica, metida, sabe? Aí eu vi ela fazendo assim, ó, isso aqui é coisa de gente altiva. Altivez é olhar as pessoas de cima para baixo. A Bíblia diz que os humilhados são exaltados. Como é que o reino de Deus é diferente, irmão? Como é que as coisas de Deus são diferentes? Então, os ídolos da nossa geração é isso aí. Eu quero olhar por cima. Eu quero olhar de cima para baixo. Eu cansado. Eu já vim de baixo, eu quero olhar de cima agora. Não, amém não, irmão. Calma. Voltando, vamos lá, gente. Foco na mensagem do pastor, amém? Todo mundo saia do Instagram agora, do WhatsApp. Todos comigo. O que é que Deus odeia? Vamos lá? Olhos, vamos, crianças. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos. Pega. Você já conheceu gente assim, né? Gente que traça, que arma contra a gente. Arma, caralho, arma. Deus odeia, olha isso. Pés que se apressam a fazer o mal. Versículo 19, ó. A testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Irmão, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência hoje aqui. A gente tem que sair da nossa cachola aqui hoje. Com uma certeza, Deus odeia mentira. O meu Deus odeia mentira. A mentira, foi por causa da mentira que o homem foi separado de Deus. João 8:44, um dos versículos também muito forte sobre a mentira. Olha o que a Bíblia fala aqui em João 8:44. Hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, em homenagem à irmã que está prestando muita atenção. Vamos lá. João 8:44. Vocês pertencem... Ai, agora vai ser forte. Vocês querem que eu leia ou vocês querem comigo? Vamos ler junto então. Um, dois, três e. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Vai? Ele é o desejo dele. Ele foi homicida desde quando? Olha, falando nisso. E não se apegou à verdade. Oh, peraí, para aí, irmão. Pera um minutinho, não continuava não. Então tem alguma coisa que a gente pode aprender aqui. Andar na mentira é morte na certa. Ele foi homicida desde o princípio, um assassino desde o princípio, porque ele negou a verdade, rejeitou a verdade. Quem anda na mentira, caminha na morte. Assim como o diabo. Olha o que a Bíblia continua dizendo, ó. Pois não há o quê? Verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua. Pois é mentiroso e pai da mentira. Olha para o sermão e diga para ele assim, meu pai é Jesus. Não, meu seu pai não é Jesus, não. Jesus é seu irmão. Diga assim, meu pai é Deus. Amém. Jesus é meu irmão, amém? Eu sou filho de Deus, irmão. Irmão, em nome de Jesus, eu sou filho de Deus. Será que você pode botar a mão no teu coração e dizer assim, agora eu sou filho de Deus. Eu nasci de novo. Diga bem forte, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Eu já menti, eu já falei, mas agora não. Agora eu nasci de novo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais quem eu era. Eu ando na verdade, eu ando na luz. Eu sou filho de Deus. A mentira é essa falsa defesa. Eu estava lendo tanta coisa, desde ontem que eu estou lendo algumas coisas sobre mentira. Eu estava lendo um artigo na internet e o cara que escreveu, ele disse assim: é quase que impossível acreditar na nossa sociedade vivendo sem mentira. Porque até para sobrevivência, às vezes, é necessário mentir. Que isso, irmão? Minha vida é de Deus, irmão. Paulo disse assim: se eu morro, é lucro. Se eu viver, é Cristo. A vida que eu tenho agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus quer que eu viva, Ele vai me manter vivo. Se Deus quer que eu morra, Ele vai acabar, não tem problema na minha vida, é isso aqui. A minha vida não me pertence mais. Aí então quer dizer que... Não, pastor, mas e se um dia, meu irmão, e se um dia, eu creio que se um dia acontecer algo, o anjo de Deus vai estar comigo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e os livra. Eu fiquei assustado com o artigo do homem. E a gente, irmãos, às vezes, você está pensando assim, pastor, mas a gente acaba acreditando nisso. A gente acaba aceitando essa questão. Pastor, você está dizendo que você nunca mentiu? Eu não estou falando nada, irmão. Eu estou caminhando na Bíblia aqui. Pastor, você está dizendo que você não mente? Espera aí, irmão. Vamos caminhar na Bíblia. Existe um segredo, existe uma chave, existe um caminho para não deixar a mentira te dominar. Diga assim: em nome de Jesus, toda máscara da minha vida vai cair por terra hoje, e eu vou sair daqui liberto para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quando a gente mente, a gente fere a nós mesmos e as pessoas à nossa volta. Olha o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Éfeso. Olha aqui, Efésios capítulo 17. Abre aí comigo, Efésios. Se você está com a sua Bíblia no celular, no iPad, o que for. É sempre bom ter a Bíblia, viu, irmãos? Sempre bom. Eu ponho no tela, mas é sempre bom você carregar, botar na bolsa, né? Afinal de contas, você não precisa mentir, você é crente. Amém. Amém. Mas a vida é trabalho, é trabalho. Bom, às vezes você precisa, às vezes a pessoa chega e te faz uma pergunta, você abre a Bíblia no trabalho. Compra uma Bíbliazinha menor, uma Bíbliazinha pocketbook, aquela que você põe, né, no bolso, pequenininha, não tem problema nenhum. E eu estou falando aqui, mas não vai entrar o versículo então, né? Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17. Isso. Só pode ser mentira hoje. Daqui a pouco eu estou esperando ele descer de lá e dizer: pegadinha do malandro. Efésios 4, 17, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha que forte esse versículo, irmão. Olha que forte isso. Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Não tem nada de útil naquilo que pensa. Não serve para mais nada. Aí o versículo 18 diz assim, versículo 18: eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Versículo 20: todavia, não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. Olha para o teu vizinho e fica para ele assim: não foi isso que Deus te ensinou, irmão. Será que você pode dizer isso para alguém? Não foi isso que Deus te ensinou. Não é isso que você está aprendendo com Deus. Versículo 21 diz assim, olha: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, como em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Versículo 25. Portanto, aí que eu quero chegar: cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Irmãos, é muito sério. quando a gente mente, quando a gente está na igreja e vive uma vida de mentira, a gente está ferindo as pessoas que mais nos amam. É muito forte, é muito sério. Eu tenho certeza que Deus nos ama tanto. E é tão triste a gente ver uma sociedade, cara, que separa um dia inteiro para ficar falando de mentira. Como se fosse uma coisa legal mentir. Como se fosse uma brincadeira. A irmã aqui da igreja mandou mensagem para mim 6:30 da tarde, desesperada, falou: pastor, tem misericórdia, ora pelo meu filho, ele mora na Califórnia, acabou de chegar um furacão lá. Deu 20 minutos e ela: desculpa, pastor, meu filho fez uma palhaçada comigo aqui. E disse: 1º de abril, dia do dia. Gente, imagina, a mulher tá quantos milhares de quilômetros longe desse menino. Eu não sei quantos anos que está longe, não sei de nada. Você imagina se a mulher tem um piripaque. Olha que tipo de... A que ponto a gente chega. Mas é a geração pânico, né, irmão? Mas é a geração CQC. É a geração Danilo Gentili, mano. É coisa mais estúpida que aquele garoto. Gostei que o Malafaia deu uma lambada nele ontem. Fala, Deus. Foi ontem, Malafaia falou ontem. Deu uma lambada. Aí ele quis fazer piada no final e ficou ridículo pra ele. Eu sempre achei ele um cara bobão. Bobão. Tanta gente. Acho que eu não tenho nada. Acho que é um comediante inteligente, engraçado, bacana. Mas essa é a nossa geração. Eu sou de outra geração, irmão. Eu sou da geração de Dimocó. Sou reserva de colesterol no fumo. Eu sou da geração do Mussum. Do Mussum. Era mais puro, né, irmão? Pelo menos, né? Muito mais puro. Ah, como parece que eu sou da geração do Chaves. É isso, irmão. Mas a nossa geração, parece que o mundo está caminhando num rumo. Eu não, às vezes eu fico pensando assim, gente, isso é brincadeira. Isso é 1º de abril, é um negócio tão infantil, tão bobo, que a gente era para ser um pouco mais inteligente, para olhar e falar assim: gente, que mentira. Mentira. Eu estou orando para que Deus levante a nossa igreja, não só para ficar lotada, mas que a nossa igreja seja, levante uma multidão de pessoas que transforme tanto essa cidade. E vai chegar um dia que alguém vai falar assim: 1º de abril, a gente... Ah, cafone? Cafone? Tá nessa ainda? Amém! Aí a pessoa vai ficar sem graça. E nunca mais... Vai acabar, não vai ter 1º de abril em Niterói mais. Amém? Amém. Diga amém, diga amém. Amém. No 20 de abril. Amém. Só assim: 1º de abril. Ah, cafone, deixa eu trabalhar, desculpa. A gente, nós somos membros uns dos outros. É por isso que a gente para olhar. Agora presta atenção que você quer sério. É por isso que a gente para para olhar e a gente vê a realidade da nossa sociedade. Eu sou o quê? Pessoas feridas, machucadas, magoadas, rejeitadas, cada vez mais depressivas, porque a Bíblia diz que somos membros uns dos outros. Se eu minto para você, eu machuco você, eu estou ferindo você. E cada vez mais a gente vê sociedades, a nossa sociedade destruída, ferida, machucada. Só o poder de Deus para curar o coração ferido e magoado. E glória a Deus que a gente conhece a verdade. Amém? Diga amém por isso. Diga assim: Deus me sarou. Diga, levante a sua mão para o céu. Diga obrigado, Jesus, porque eu fui sarado, eu fui liberto, eu fui curado no nome de Jesus. Eu não faço parte dessa geração, dessa sociedade ferida e machucada. Mas é a realidade do nosso povo. Cada vez mais ferido. Dentro da própria igreja, às vezes, se fere por qualquer coisa. Qualquer coisa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse local não é um local normal. Vou repetir para você entender. Eu não... Você já reparou que eu não sou normal? Ainda não reparou que eu não sou normal? Você ainda não percebeu que eu não sou igual aquele quadradinho daquele onde você conhecia? Eu não sou igual o pastor que você tinha? Eu não sou igual várias pessoas que tem por aí? Eu quero, eu acredito e eu vou viver a graça e o amor de Deus 100% da minha vida, nessa igreja, no nosso meio, ponto final! Você gosta de igreja que mata os outros, que é carrasco, que julga os outros, que machuca os outros, pega a tua bolsa, pega a tua coisa, pega o que você quiser e vai para outro lugar, querido. Aqui é um lugar de novos começos, um lugar de restauração, um lugar de cura, onde eu que sou o líder e sou o pastor, eu vou acreditar na vida de qualquer um aqui. Eu vou investir até o último segundo. E não vem com ranço de pastor demoniado para cima de mim, não. Mas o senhor não vai dar disciplina em Beltrano, eu não vou disciplinar. Eu prefiro ir lá junto e amar, perdoar, tratar. E vai ser mais difícil, eu vou ter mais dor de coluna, aí Deus está dando um monte de médico para me ajudar. A gente vai, a liderança da igreja vai sofrer um pouco mais, mas nós vamos acreditar. Isso aqui é assim. Pastor, mas você disse que a igreja não era uma UTI. Exatamente. Mas nós somos um grande e lindo hospital de cura e restauração. Levante a sua mão e diga obrigado, Deus, por esse lugar. Diga assim, porque eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu sei que tem cura de Deus para a minha vida. E se você entrar ferido aqui, se você entrou machucado, eu te garanto, se você crer, tudo é possível que crer. Deus vai mudar a história da tua vida hoje aqui. Amém? Pronto. Pronto, falei. Resta. A gente vive nessa sociedade. Machucada, ferida, se machuca cada vez mais, se machuca. Meu sogro, o pastor Márcio, eu sempre falo dele, porque foi o melhor seminário que eu fiz na minha vida. O melhor seminário, eu fiz seminário teológico também, mas o melhor seminário que eu fiz foi andar com um homem de 24 horas, chamado Márcio Valadão, durante 7 anos. Aquilo ali é um homem de Deus, é um incrível. E ele sempre falava para mim, filho, as pessoas dão o que elas têm, filho. Sabe por que existe tanta gente ferida? Ferindo, quer dizer, fala, porque tem muita gente ferida, filho. Eu falava, pastor, mas o que a gente ia fazer? Eu não sou remédio, eu não sou metiolate. Eu na minha, né, ignorância. Eu falava, filho, Deus usa os homens para trazer cura. Sabe qual é a melhor coisa para curar alguém? Misericórdia e amor. Olha para o seu vizinho. Ah, aplaude ela junto com a irmã lá. Estava muito melhor o mundo. Mas sabe qual que é o que é, filha? O que é que acontece? Bom que a gente entrou aqui num papo. Como você chama? Laila. Jaila. Então o que acontece, Jaila? Amor só Jesus pode dar. Amor não é o que o homem me dá. Amor não é o que você pode fazer comigo. Como é que você pode amar alguém se você não conhece a essência do amor? Jesus é amor. Deus é amor. Sabe por que, que o homem está assim? Porque o homem se afastou de Deus. O homem abraçou a religião e se afastou de Deus. Agora, sabe a quem cabe? Está sobre nós a responsabilidade. Está sobre eu e você mudar a história desse mundo aqui fora. Você crê nisso? Diga assim, no nome de Jesus, eu vou levar o amor de Deus. Por onde eu passar, onde eu chegar, eu vou fazer diferente. Eu te falo isso porque todo mundo, se eu perguntar para todo mundo aqui, todo mundo tem um motivo para ter raiva. Todo mundo tem um motivo para odiar. Todo mundo tem um motivo. Pastor, eu tenho motivo, eu fui traído, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu irmão fez aquilo, no trabalho fizeram isso. Todo mundo tem, irmão. Mas quando o amor de Deus é derramado no nosso coração, a gente pela fé pode amar, perdoar, deixar para lá, olhar para frente. É por isso que o mundo carece. Eu não vim para Niterói para pregar religião. Eu vim para pregar o amor de Deus, que cura, que restaura, que liberta, que traz vida e que transforma o coração do homem. Eu senti muito triste agora com irmãos que não aplaudiram. Estou ferido. Estou brincando. Agora preste atenção. Deixa eu continuar. Pastor, eu entendi. Deus quer que eu odeie. Sim. Deus odeia. Sim, entendi. Agora, como é que eu faço para ser liberto das mentiras? A primeira coisa que a gente tem que fazer para ser liberto da mentira. Reconheça que o seu maior problema não é a sua boca nem a sua língua. O seu maior problema é o seu coração. Pastor, mas eu falo, não, o problema não é o que você fala, o problema não é o que está na tua, o problema é o seu coração. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, 33, a boca fala do que o coração está cheio. Sabe por que tem muita mentira no mundo? Porque o coração do homem está cheio de mentira. Sabe, tem que ter muita amargura, angústia, revolta. Porque é tudo isso que tem no coração do homem. É tudo isso que está cheio do coração do homem. Mas Deus nos trouxe aqui para mudar corações. Para que existe a igreja? A igreja é um lugar onde os corações são transformados. Igreja é um lugar onde vidas entram totalmente arrebentadas e saem completamente transformadas pelo poder do amor de Deus. E o coração do homem, cheio de mentira. Às vezes a gente fica naquele conflito, pastor, a partir de hoje eu vou tentar parar de falar. Você pode tentar parar de falar, você pode falar, fazer o mentiras anônimos, você pode fazer o fofocas anônimos, você pode tentar fazer o que for, filho. Mas se você, se Deus não mudar o seu coração, nada vai mudar. Porque o problema não está na boca, não está na língua, está no coração. Um novo coração e uma nova vida. Essa é a proposta de Deus para quem vive no pecado e para quem anda na escuridão da mentira. Deus não veio para julgar o homem. Deus veio para transformar o homem. E a proposta de Deus é, está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Olha a proposta de Deus para o homem. Ezequiel, tem gente no computador? Tem, né? Eu não estou vendo a cabeça. Isso. Olha o que a Bíblia diz, Ezequiel. Vamos ler junto comigo, vamos lá. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e darei o coração de carne. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta de Jesus para que vidas sejam libertas da mentira. A primeira coisa que eu preciso fazer para ser ligado à mentira, eu preciso reconhecer que eu estou mentindo. Eu preciso reconhecer que eu sou um mentiroso. Eu preciso dizer para Deus: Deus, eu minto. Deus, eu estou mentindo. Deus, eu falo a mentirinha sempre. Você, quando é pequenininha, mas é mentira, né? Uma mini mentira. O que Deus quer fazer com a gente? Deus quer encher nosso coração de tudo aquilo que Ele é. Jesus é o quê? Ele é a verdade. Quanto mais próximo eu estou de Jesus, mais eu vou amar, viver e caminhar na verdade. Quanto mais perto eu estou de Jesus, irmão, estou dizendo que quanto mais perto de Jesus você não vai mentir. Eu estou dizendo que quanto mais perto você estiver de Jesus, mais você vai amar, caminhar e viver na verdade. O que a gente precisa fazer? Reconhecer. Reconhecer que eu preciso mudar. Eu. Sabe qual é o maior problema da igreja? Sabe qual é o maior problema de nós como evangélicos? Numa mensagem como essa, a gente tem a tendência, você já deve ter pensado no mínimo em 4 pessoas que você acha que é mentiroso. Olha esse sorriso bem quietinho, ó. A gente dizendo, meu Deus do céu, ele leu minha mente. Uma mensagem como essa, em vez de a gente olhar e falar assim, cara, isso é pra mim. Eu que estou precisando melhorar. Sou eu que estou precisando, aquelas coisas que ninguém vê, nem minha mulher, nem meu marido está vendo. Eu preciso melhorar nisso. Não é por causa da minha mulher, nem meu marido, é por causa de mim, porque senão eu vou morrer. Se eu não vou ver bem, eu não vou ver bem. E consequentemente eu vou matar as pessoas à minha mão. Ah não, a gente prefere fazer o quê? Botar aquela cara que eu falei, de gospel, de evangélico, né? Daqui a pouco no louvor, cheio de mentira. Santo. Glória! A gente tem que reconhecer que eu preciso mudar. Deus, eu preciso sair daqui hoje com um novo coração. Deus, eu preciso sair daqui hoje com um novo coração. Eu só saio desse lugar quando o Senhor transformar meu coração. Tira esse coração de pedra que me engana na mentira, que me joga na mentira, que me faz mentir todos os dias. Coloca um coração quebrantado e contrito que o Senhor não despreza. A gente tem que aprender que Deus só pode libertar um coração desejoso por liberdade. Deus só pode libertar quem tem desejo de liberdade. Você tem desejo de ser liberto disso? Você tem desejo de ser liberto da mentira? Ou é só uma coisa assim? Ai, está emocionante a mensagem, está mexendo comigo. Ou você tem desejo? Fala assim, cara, eu tô agoniado, eu não vou sair daqui do jeito que eu tô. Eu não quero saber se eu sou porque eu tenho ministério na Lagoinha. Eu não tô falando, irmão, hoje eu tô pregando pra igreja inteira, até pra mim, eu tô tomando lambada aqui o tempo todo. Eu tô pregando pra todos nós aqui hoje. Eu não quero saber se você canta no louvor. Eu brinquei com os meninos do louvor ali atrás, ali, o pessoal do louvor, eu falei assim, ó, na hora da pregação eu quero todos vocês lá em cima. Ouviram? Que eu vou falar várias coisas de vocês hoje. Eu não estou dizendo, é uma brincadeira minha com eles, mas eu não estou dizendo, é para todos nós essa mensagem. A gente tem que ter um desejo, uma agonia, uma coisa que sai de dentro de nós dizendo assim, Deus, eu não saio daqui do jeito que eu entrei hoje. Eu quero ser liberto da mentira. Eu quero ter prazer em falar a verdade. Você só pode experimentar a plenitude de Deus quando você encara de frente esse fantasma chamado mentira. Porque a mentira... Quem é o pai da mentira? Não. Diabo, meu irmão. Se você vive mentindo, se você vive para mentir, seu pai chama diabo. Todo dia de manhã ele vai lá, te faz carinho, você nem sabe que ele te bota para dormir. Quando eu estava meditando nisso, Deus falava tão forte comigo, Deus falava comigo algo mais ou menos assim, Deus está mais interessado no meu caráter do que no meu conforto. Presta bem atenção nisso. Escute aqui, você que me ama, você que guarda, você que há 8 meses está andando comigo, e você diz assim, cara, eu gosto desse menino, ele é um pastor para mim. Irmão, Deus está mais interessado em transformar o nosso caráter do que encher a gente de bênção. Não dá para ser feliz com a bênção se o caráter é defraudado. Deus primeiro vai tratar o nosso caráter e depois vai nos levar para uma terra que emana leite e mel. Se você quer isso, levante a sua mão e diga, Deus, trata a minha vida aqui em nome de Jesus. É lógico que eu creio, é lógico que eu prego, é lógico que vocês vão ter sempre na minha boca, você vai ver uma mensagem de fé, de alegria, de restauração. Você nunca vai me ver pregando negócio para lá. Mas eu também não posso dizer, deixar de dizer isso para você. Deus está mais interessado em transformar o nosso caráter do que simplesmente nos encher de conforto. Ou a gente para de mentir, ou a mentira vai parar a gente. E aí, irmão? Provérbios capítulo 6, versículo 2. Depois você lê em casa, Provérbios 6, 2. Levanta sua mão para o céu mesmo, feche seus olhos. Você vai fazer essa confissão junto comigo, feche seus olhos, levante uma das suas mãos, diga assim comigo, Senhor, eu sei que eu tenho mentido, eu não consigo falar a verdade, eu tenho sido uma pessoa que nem sempre fala a verdade, eu tenho contado meias verdades, quase o tempo todo. Mas hoje eu estou aqui reconhecendo que eu pequei e eu quero ser liberto. Eu não sei o que fazer, mas eu te peço perdão. Se preciso for, muda o meu coração aqui hoje e me ajude a caminhar na verdade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor por isso. Reconhecer que o problema está aqui, não está aqui. A segunda coisa que a gente tem que aprender, passe a odiar a mentira. A partir de hoje, começa a odiar a mentira. Quando alguém chegar perto de você e dizer mentira, você tem que ter um sentimento de raiva. Você não precisa envergonhar ninguém, você não precisa humilhar ninguém, porque o evangelho não é para humilhar ninguém. Jesus não veio para humilhar ninguém, nem para vergonhar. Você simplesmente tem que ter dentro de você uma indignação com a mentira. Tem que haver em nós Essa prática de odiar a mentira, desenvolver uma raiva, um ódio, um nojo pela mentira. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Meu sogro, pastor Márcio, tem duas coisas que ele odeia e todo mundo percebe: fofoca e mentira. Se você mentir e falar uma fofoca perto dele, ele levanta e sai na tua frente, você fala sozinho. Ele percebe quando a pessoa está mentindo. Tem alguns estudos que as pessoas fazem. Às vezes a pessoa fica suando muito, às vezes a pessoa mexe muito, fica olhando, aí parece que está mentindo. Eu já reparei vários momentos, às vezes ele olha e fala, filho, você precisa de mais calma para a gente conversar. Daqui a pouco a gente conversa. Ele odeia fofoca e mentira. Quando eu casei com a Mariana, irmão, eu estou usando você. O problema mais difícil da minha vida. Ela leva para mim e fala, amor, por que você está fazendo isso comigo? Fala a verdade. Para, você está mentindo. E com a minha esposa, eu fui aprendendo a odiar a mentira. A ter raiva de mentira. A ponto de chegar num restaurante, por exemplo, se você andar comigo, você vai ver. Se tiver 10 centavos, eu mando voltar. Irmão, pô, volta aqui, está errado. E eu sempre, é espontâneo, é natural. Sai naturalmente e fala assim, amigo, pode mudar aqui, porque eu não minto. A pessoa fica até meio assustada assim, ó. Vem cá, valeu Jesus. Mas não é, eu não sou Jesus, mas eu quero ser igual a ele. Amém? Levante essa mão, diga amém. Diga assim, eu não sou Jesus, mas eu quero ser igual a ele. Esses dias mesmo, eu levei um pastor para jantar e a conta, um monte de coisa errada na conta. Eu falei, não, está tudo errado aqui, irmão. Pode voltar lá e cobrar o certo. A gente tem que odiar a mentira. Se preciso for, dá um tempo em algumas amizades que você sabe que gosta de mentir. Se preciso for, dá um tempo, dá um tempinho, sabe? Porque a Bíblia diz que bons costumes são quebrados com mais companhia. Ou é verdade de um crente aí? Aleluia. Vou repetir. Sabe como é que se quebra bons costumes? Muito fácil. Vai andar com gente ruim, você vê. Mas é rico, é filho de rico, é filho de fulano. Meu irmão, diabo não escolhe classe social, não. Ele usa é todo mundo. Se preciso for, dá um tempo em algumas amizades. Se preciso, estou dizendo que tem que fazer, mas se preciso. Para que Deus possa trabalhar em você, para que um dia você possa voltar a estar junto e ser uma influência na vida dessas pessoas. Se você quer o versículo, está lá em 1 Coríntios 5,33. As más conversações corrompem os bons costumes. Sua mãe falou isso a vida inteira com vocês, você não aprendeu. E ela falou também para você uma coisa mais linda que você já ouviu na vida. É? Quem se mistura com o porco, farela o porco. E aí você fala, tá vendo, tá falando de Natasha, pra que falar isso dela, minha melhor amiga? Ela me ama, ela manda WhatsApp toda hora, todo momento, pra que falar isso? Eu tô parado, cala a boca aí, meu irmão, sabe nada, meu pai, não é, meu irmão. Saca fora, meu irmão. Mas é a mais pura verdade. A gente tem que passar a odiar a mentira, não odiar o mentiroso, irmão. Entenda uma coisa, a mentira é um hábito, é uma prática errada, é um hábito errado. Eu não tenho que odiar a gente que mente, eu tenho que odiar a mentira. Se preciso for, amá-lo a ponto de ajudá-lo a sair de lá. Amém. Eu fico revoltado quando eu tenho amigos, eu, pastor Felipe, tenho amigos, que me vêm fazendo coisas erradas e não me falam. Que tipo de amigo é esse? Que estiver fazendo coisa errada e não fala com você? Deve estar querendo alguma coisa que eu tenho para dar. Porque amigo que é amigo de verdade, chama no canto e diz assim, meu irmão, deixa eu te falar a moral, você pode nunca mais andar comigo. Mas na minha opinião, cara, você fala mentira demais, mano. Dá um jeito nisso aí, cara. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa boa. Olha pro irmão que tá do seu lado, não diga isso pra ele, né? Terceira coisa que a gente tem que fazer pra gente correr aqui. Terceira coisa. Diga comigo assim, eu preciso desenvolver o hábito e o prazer de falar a verdade. Cara, falar a verdade é a maior libertação que existe na vida de um homem. A sensação que dá de você sabe que você podia mentir, você sabe a estratégia, porque quando é pra mentir a gente é bom pra caramba. A gente tem estratégia, a gente tem caras e bocas. Eu, por exemplo, meu filho tem 3 anos de idade. Ele só tem 3 anos. E eu não sei se é porque ele está estudando numa escola americana, cara, não sei, canadense, acho que é canadense, E todo mundo só fala inglês na escola. E meu filho tem sangue da Trindade, amém? Então meu filho deve estar revoltado, ele não me falou ainda, porque ele não fala. Mas ele é todo dia, é batata, entrou no carro, vai para a escola e ele... Aí, rapaz, muito sem vergonha, eu já manjei qual é. Aí eu fico pertinho dele e falo, gente, como é que ele está com sono, gente? Olha o sono dele. Olha que coisa, gente. Mas tá forte o sono, hein? Aí ele fica assim, ó. Abrindo o olho, mano. Eu não sei se eu ronco, acho que eu ronco, pessoal, pode ser. Porque de onde que a criança com 3 anos já sabe que quando dorme ronca? Eu vou filmar e vou botar lá no WhatsApp pra vocês verem. Ele indo pra escola. Aí chega na escola, é certo, aí eu pego ele no colo, direitinho. E quando eu ponho, agora eu sei que você tá dormindo, mas vamos entrar na salinha porque tem que, né, brincar e tal. Aí quando eu vou botar ele no chão, ele tá assim, ó. Aí fica durinho. É, escola, escola. Mentiroso, ele quer que eu leve ele pra casa pra dormir. Ele já tá entendendo. É aquela febre que você inventava segunda-feira de manhã que nunca existiu. Lembra que você inventava aquela com febre? Você dormia no calor pra ficar quente no dia seguinte. Pra não ir pra escola na segunda-feira, porque segunda-feira é cansado. Aí você inventava, tá com febre. É exatamente isso aí. É a mesma coisa, velho. É a mesma coisa. Irmãos, olha só, em nome de Jesus. Se Deus nos julgasse como um homem nos julga, o que tinha de gente que já estava morta por causa de... Como é que é o nome desse negócio que médico dá? É atestado médico mentiroso. O crente, em vez de ficar feliz que está com saúde para trabalhar, o cara, em vez de falar assim, pô, estou com saúde, vou trabalhar hoje, eu tenho emprego, eu estou bem, glória a Deus, aleluia, faz o que? Não, ele fala, deixa eu falar, dá uma quebradinha aí para mim, meu irmão. É, estou indo para Búzios hoje, quero dar uma esticadinha. Arruma aí para mim uma testabilidade, pô. Tem alguns netos aqui que eu sei? É ou não é? Se Deus nos julgasse, ai, Jesus. Aí você põe na testada do médico, dor de coluna intensa, aí Deus, pimpai, ai, ai, ai, ai. Quebrou o braço jogando bola. O braço deu uma... Já pensou? Vamos ser hollywoodiano agora. O doutor tá lá fazendo o atestado que você pediu, sem vergonha, crente sem vergonha. Aí você vai, chega lá, o doutor faz o atestado. Aí na hora que o doutor assina, que é o veredito, ele acabou de assinar, você lá, braço quebrado, você. Ai, obrigado, doutor, tô pra Búzios amanhã, praia de. Caraca! Já pensou se Deus não julgasse, mano? Diga assim, Deus, obrigado. Porque o Senhor não me julga de acordo com o que eu mereço. Mas o Senhor tem tido misericórdia de mim. Desenvolva o hábito de falar a verdade. O prazer pela verdade. A prática da verdade nos liberta. Tira a gente da escuridão e nos leva para a luz. João 3. Olha o que diz aqui. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 20 e 21. Deus está falando com você hoje aqui, irmão. Amém? Amém. Deus está falando tanto comigo. Olha o que diz a Bíblia aqui em João 3, 20, gente. Quem pratica o mal odeia a luz. E quem não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Sai da escuridão, irmão. Tenha o prazer e a alegria de falar a verdade. Eu quero falar a verdade, eu quero viver. Sabe? Qual é uma coisa que a gente tem que entender? A gente precisa ter, eu sempre tenho falado isso aqui, principalmente nós que estamos num novo começo. Amém? Quem está aqui tem um novo começo na vida com Deus aqui, amém? O que a gente precisa ter? Uma coisa que a gente precisa ter clara com a gente precisa ter paciência e continuar praticando. Tenha paciência e continue praticando a verdade. Hábito, é assim que se muda um hábito. Você faz um dia, faz dois, faz três, faz quatro. No início é ruim, é cansativo, é vergonhoso. Você fala, meu Deus do céu, será que eu tenho? Mas isso é o hábito, vai se tornar um hábito. Vai se tornar um hábito na sua vida. Quando você vê, naturalmente, a mentira sai da tua vida e você foi totalmente liberto. Amém? Tenha paciência. Continue praticando. Já falei aqui, ó, até anotei aqui, ó, aquela conta do jantar. Rapaz, eu não aguento. Crente que acha coisa e diz assim, Deus é fiel demais. Ó, eu vou falar uma verdade com vocês. Cada vez que eu vou para fora do país e volto, eu me revolto cada vez mais com a sociedade brasileira. Nos Estados Unidos tem uma coisa que eu acho incrível. Aí você vai ver por que o país é do jeito que é. Uma coisa que eu acho incrível. Você chega nos Estados Unidos, tudo que você está vendo aqui eu comprei lá, por isso que eu compro, porque é barato. Aí você chega lá e você prova essa camisa aqui. Camisa bonita, né, de trocador de ônibus. Aí você prova essa camisa. Aí tá com a etiqueta. Você leva para casa e você usa a camisa com a etiqueta. Se você quiser no dia seguinte voltar lá e devolver, dizer que aconteceu alguma coisa, sabe o que o vendedor faz? Devolve o seu dinheiro e troca a blusa com você, pega a blusa de volta. Eu fiquei imaginando, se fosse no Brasil, irmão. Tem irmão que cada culto ia vir com a roupa nova, com a etiqueta para dentro, ia usar a roupa, ia devolver no dia seguinte e ia mentir o dia inteiro. É ou não é? Fala a verdade, irmão. Quantas vezes, lá fora, isso também vai muito da sociedade. Tem uma coisa, pro americano, ele não acredita que você tem coragem de mentir tão descaradamente assim. Ele não acredita. Aqui no Brasil, às vezes a pessoa está falando a verdade, ela está falando, ela é presa falando a verdade. Quer? Você é mentiu, safado, sem vergonha. A sociedade está tão obscura, andando tanto na escuridão, que a coisa, o que é difícil aqui é acreditar que a pessoa não está mentindo. Levante a sua mão para o céu e diga assim, Deus, nós vamos mudar isso. Levante a mão para o céu e diga, Deus, nós vamos mudar isso no nome de Jesus. Nós vamos mudar isso no nome de Jesus, irmão. Você vai para fora, você vê, tem tanta coisa ruim, mas nesse ponto eu fico impressionado, cara. Eles ficam até bobo assim quando a gente conta. Assim, nossa, se eu fizesse isso aí no Brasil, você estava lascado. Se você fizer uma compra de supermercado, e no meio do caminho aconteceu uma coisa, você tem que devolver tudo, eles te devolvem o dinheiro, na mesma hora. Tamanha a crença, a fé que eles têm nas pessoas. Não posso, é possível que você tenha para mentir para mim até agora. A gente precisa ter prazer em falar a verdade. A gente precisa ter prazer em falar a verdade, ser verdadeiro. Essa frase tem que estar na sua boca, você tem que dizer, eu estou assim, irmão, eu estou falando a verdade, eu não falo mentira. Eu não sei mentir. Olha para o mundo que está falando e diga para ele assim, meu irmão, eu não sei mais mentir. Diga para ele assim, eu estou estragado para mentira. Eu só sei falar a verdade no nome de Jesus. Você vai chegar lá, meu amor. Você vai chegar lá, verdade. E você vai? Não sei. Ser honesto, andar na luz. Põe a mão no seu coração e diga assim, eu sou da verdade. Eu sou da verdade. Feche os seus olhos e diga isso, eu sou da verdade. Eu sou da verdade. Eu sou do bem. Eu amo falar a verdade. Diga assim, Pai, agora seja selada toda a palavra que foi falada aqui hoje. E no nome de Jesus, eu tomo posse agora da minha libertação. Pela palavra, eu a partir de hoje vou andar na luz, vou andar na verdade, como nunca antes na minha vida. Espírito Santo, me ajuda a ser uma pessoa melhor a cada novo dia. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você, por isso que eu não me alonguei muito na mensagem. É lógico que demônio da mentira não sai do coração. Mentira, a gente não tira com o coração apenas. Oração é muito importante. Mas a mentira é um hábito. E hábito a gente só tem que substituir. Hábito a gente troca na substituição. Se você falava a verdade, a Bíblia diz. A gente se revestiu do novo homem. Você que falava mentira, agora fala a verdade. Simples assim. E Deus vai nos proteger, amém? Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Sinceramente, irmão, quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei assim, Deus, eu não sei como orar. Eu falei para Deus, Deus, eu não sei como orar. Eu não sei como chegar diante do Senhor, como se eu nunca tivesse mentido, como se eu fosse um pastor perfeito, porque eu sei que eu não sou perfeito. Eu disse, Deus, eu não sei como orar. Eu pedi ao Espírito Santo, me ajuda a orar. Porque eu sei, irmão, que se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, eu podia estar em qualquer lugar do mundo. Você podia estar em qualquer lugar do mundo agora. Se Deus te trouxe aqui, porque por mais difícil que esteja sendo, existe um pedaço, o menor que seja, dentro do teu coração, querendo agradar a Deus mais do que a você mesmo. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje, porque no teu coração você pode dizer assim: Deus, é difícil, a caminhada às vezes é confusa, mas eu sei que eu não consigo mais viver sem ti. Então me ajuda. E essa vai ser a nossa oração hoje. Uma oração de quebrantamento, de arrependimento. Quero que você tenha esse desejo no teu coração agora de se arrepender. Se houve alguma coisa na tua vida que você precisa se arrepender, se humilhar diante de Deus, chorar, gritar, eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero te deixar à vontade para você rasgar o teu coração diante de Deus agora. Se você quiser ajoelhar, se der para você ajoelhar onde você estiver, eu não sei o que você vai fazer, mas eu aprendi uma coisa: o avivamento chega quando a verdade de Deus reina. Eu aprendi uma coisa: o avivamento chega quando a mentira não encontra espaço no meio de nós. O avivamento chega, o amor de Deus se espalha quando nós podemos olhar uns para os outros e caminhar na verdade. A Bíblia diz que a igreja de Atos crescia absurdamente, porque havia entre eles amor e verdade. Então eu quero que você, no seu lugar, feche os seus olhos. Se você quiser levantar a mão para o céu, eu não sei. Se você quiser fechar os olhos, se você quiser botar a mão no coração, eu não sei. A única coisa que eu quero te pedir é para você não fazer desse momento um momento qualquer. Faça desse momento agora um momento de arrependimento. Você chegar diante de Deus e dizer: Deus, chega. Eu cansei de andar na mentira. Eu cansei de mentir involuntariamente. Eu cansei de mentir pequenininho, mentirinha. Eu cansei até de mentirinha, Deus. Eu cansei até de fingir coisas poucas. Eu não quero mais, a partir de hoje, na minha vida, eu não quero mais. Espírito Santo, me ajuda, me blinda. Segura minha boca, segura meu coração. Me faz lembrar quando eu quiser mentir, quando eu for mentir. Me faz lembrar que eu não posso mais mentir, porque eu te amo. E o Senhor é o Deus da verdade.